Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal de podcast do blog O Viajante das Estrelas. Eu sou João Paulo Silva. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast do blog O Viajante das Estrelas. Este é o primeiro programa. Por ser o primeiro programa, eu vou falar um pouco sobre mim, sobre o blog, sobre como ele surgiu e qual é o objetivo dele. Bom, o meu nome é João Paulo Silva. Na verdade, é João Paulo Oliveira da Silva, mas eu optei por excluir o Oliveira e manter o Silva neste meio literário, porque eu gosto de coisas simples, de uma vida simples, e o Silva, ele representa toda esta simplicidade, porque ele já é um nome simples, já é um nome comum. Tem gente que não gosta, mas eu particularmente não tenho nada contra, tanto que estou usando ele no meu dia a dia. Eu tenho 30 anos, eu nasci no dia 25 de novembro de 1986. Fica a dica para quem quiser me presentear com livros. Participei de duas coletâneas, de dois projetos, de um projeto que resultou em dois livros da Uni Editora, que na época se chamava RG Editora. É um projeto do meu querido amigo Emery Shell, a quem eu sou extremamente grato. Não me canso de falar isso para ele. Um projeto junto com outros autores. Contos e Encontros, Mentes em Diversas Vertentes. Então tem aí, além de mim e do Emery, tem a Jadina Ramos, Gisiele Gargione, o DS Campos, o Joey Alves, a Adriana Rabelo e a Liliane Oliveira, que cada um publicou contos e ou poesias, poemas nos livros. São contos maravilhosos, um trabalho muito lindo, a qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Mantenho o blog Viajante das Estrelas há 3 anos. Ele surgiu com a ideia de publicar os textos que eu mesmo escrevia lá em meados de julho de 2014, mas somente a partir do dia 1º de agosto é que eu fiz, eu comecei a fazer publicações literárias nele. Então, eu comemoro o aniversário dele todo dia 1º de agosto, porque é a data da primeira publicação sobre livros. Enfim, a partir de então eu mergulhei de vez no mundo literário. O blog surgiu, eu transformei ele num blog literário porque eu percebi, fui fazendo pesquisas e tal, e eu percebi que a literatura nacional tinha e ainda tem um buraco gigantesco, porque poucos blogs, poucos canais no YouTube se dedicam a valorizar, a divulgar a literatura nacional contemporânea e os autores, enfim, que boa parte deles, a maioria deles dão duro, vão lá, faz todo, né, um processo de divulgação, vão atrás de editoras, muitas vezes as editoras batem na porta, batem com a porta na cara, recusam o trabalho. E aí eu senti essa necessidade de alguma forma, com os recursos que eu disponho, ajudar eles de alguma forma e ajudar o trabalho deles. Primeiro porque eu gosto de literatura nacional, e segundo que ajudar as outras pessoas é o mínimo que nós temos que fazer, né? Porque não dá para viver num mundo em que cada um olha para o seu próprio umbigo, esquecendo que tem outra pessoa na frente, atrás ou dos lados. Sempre pensar no próximo. Amar o próximo como a si mesmo, como disse Jesus. Então, eu optei por seguir este caminho. E aí eu conheci, eu, enfim, eu fui numa livraria espírita, eu não me considero espírita porque eu não frequento centros espíritas, mas eu gosto da filosofia, eu gosto de ler, eu gosto do que eles ensinam, do que eles pregam, e eu gosto de ler os livros espíritas. Não só espíritas, eu também leio livros católicos, li bastante, fui catequista, fiz encontro vocacional, tal. Tenho alguns livros dos Mórmons aqui em casa também, que eu ainda não li, que eu vou ler. Alguns eu já li, sempre leio aqueles, por incrível que pareça, eu sempre leio aqueles livrinhos, aquelas revistinhas que os Testemunhas de Jeová dão nas ruas. Os livros evangélicos eu não leio muito por disponibilidade, porque embora eu conheça um grande número de pessoas que são evangélicas, eu não tenho facilidade de acesso aos livros. Porque eu não vou espontaneamente procurar, não porque eu não quero, mas, enfim, não é algo que eu vá atrás. E porque as pessoas em si, que são evangélicas, elas leem, mas elas não me dão ou não emprestam. Algumas vezes, raríssimas, algumas pessoas me emprestaram livros evangélicos para ler. Isso, enfim. Embora eu discorde de algumas coisas, como em todas as religiões, são livros interessantes que merecem ser lidos e tal, tem lá o seu valor. Enfim, eu procuro ler sobre todas as religiões porque eu gosto de entender como todas elas interpretam uma mesma questão. Qual a visão delas sobre um determinado ponto, sobre a morte, por exemplo. Eu gosto de entender como elas veem a morte. E cada uma, embora, né, todas elas pregam a morte, acreditam na morte e tal, cada uma, na sua particularidade, tem uma visão diferente. E é isso que me excita, que me instiga a ler, a ir atrás e procurar. Eu fui na livraria espírita nesta mesma época, uns dias antes ou depois do dia 1º de agosto. Não, foi uns dias antes. Na livraria espírita Mensageiros de Luz em Osasco. Lá eu vi de cara o livro O Brilho das Estrelas. Estrelas já me chamou o nome porque eu sou fascinado. Comprei o livro, li. E aí, todo livro que eu li, seja ele nacional ou estrangeiro, eu tenho o hábito de ir atrás do escritor. Para acompanhar ele, para entender como o que levou ele a escrever aquele livro, e eu procuro falar com ele, né, contatar para me aprofundar mais na história e tal. Alguns são receptivos, conversam com você, né, te dão dicas, falam como surgiu todo o processo do livro. Tem outros que sequer respondem sua mensagem, mas aí vai de cada um. Existem pessoas e pessoas. Ninguém é obrigado a enfim, falar com quem nunca viu na vida, com quem não conhece. Entendo perfeitamente. E o Francisco foi extremamente receptivo, porque encontrei ele no Facebook, e eu encontro, gente. Por mais que o autor não queira aparecer, que ele use um pseudônimo, eu vou procurar até encontrar. Eu sou muito curioso e quando eu tenho uma coisa em mente, eu vou atrás até achar. Encontrei o Francisco no Facebook, chamei ele lá no inbox, no Messenger, conversei com ele, ele me respondeu de coração aberto, falou sobre os livros, porque ele já tinha outros. E aí ele me deu a oportunidade de entrevistá-lo. A entrevista está disponível no blog, se você procurar lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. E aí ele acabou se tornando o primeiro escritor parceiro. E o blog decolou para a literatura nacional, porque depois veio o Fernando Valverde, o Alexandre Locke, o César Luiz. O César Luiz, eu consegui, ele é meu parceiro, e eu conheci ele através de uma outra parceria, que foi a primeira editora parceira, a editora Filhos do Vento, que me contatou para resenhar, para ler e resenhar o livro do César, o Pedras Negras. Eu li, eu resenhei e também fui atrás do César. E uma pessoa também muito gentil, né, aberto. E aí depois o César, ele abriu uma editora própria, né, a Luna Editora, enfim, tá trabalhando com ela. Ele relançou o Pedras Negras com uma nova capa, um novo visual. E aí desde então ele vem lançando os seus livros pela Luna Editora. Tem lá o Salu. Aliás, eu vou até trabalhar os livros, divulgar os livros dele agora no blog. Tenho alguns aqui para sorteio que ele gentilmente me cedeu. Eu sou extremamente grato também, porque o César, sem palavras. Eu vou falar sobre ele num próximo programa, que não vai demorar muito, e vocês vão entender por que que eu tenho esse carinho todo por ele e por outros escritores. E, enfim. E aí, a Lusofonia, ela surgiu um pouco mais tarde, um ano ou um pouquinho mais tarde, depois do dia 1º de agosto de 2014, onde eu também, ela surgiu também porque eu também, pesquisando sobre lusofonia, até para um trabalho da faculdade, eu percebi que ali também tinha um buraco, e um buraco bem maior que a literatura nacional. Porque lá ninguém, quase uma outra pessoa que divulgava literatura e tal, se dedicava a falar de livros, enfim. Mas ainda assim eram blogs que já não, ou não tinha atualização, ou a atualização era escassa, muito rara, talvez porque a pessoa não tinha mais tempo, enfim. E aí eu decidi divulgar a literatura, conheci o Ernesto Moamba, que ele é de Moçambique. Lançou o livro nele no Brasil pela editora do Carmo, perdão, Liberta-te, Mãe África, um livro incrível, que eu também vou falar sobre ele num próximo programa. Tem muita coisa para falar, gente, que olha, eu vou falando sobre as coisas antigas que eu já fiz no blog, mas também vou falando sobre as atuais que eu estou fazendo e tal. E aí, assim, conheci o Ernesto de Moçambique, conheci também o Lenk, com quem eu mantenho contato até hoje pelo WhatsApp e tal. Ele está montando uma plataforma de livros, um aplicativo para celular, para ele postar os trabalhos dele, que eu estou de alguma forma, ainda que muito pequeno, tentando ajudar ele no que eu posso, no que está ao meu alcance. E aí que mais tarde eu vou falar sobre ele aqui no blog. O Adalberto Cabral, que é de Angola, é uma pessoa também muito gentil, tem todo um trabalho literário lá, faz palestras, teatro, essas coisas, tem um programa de rádio que fala sobre literatura, sobre livros, é estudante de letras, e tem também o Matteo Pupilio. Ele é italiano, mas reside em Portugal. Lá na Itália, ele estudou a língua portuguesa e ganhou uma bolsa em Portugal para estudar numa universidade lá, e está morando lá até então. São pessoas muito gentis também. Tem o Emanuel, que é de Angola, o Emanuel Nguvulu, acredito que seja assim a pronúncia do nome dele. E Angola também tem o Fred, o Frederico. Eu não vou conseguir pronunciar o nome dele porque é um pouquinho difícil, mas enfim, eu chamo ele de Fred e tal. Que ele não tem um trabalho literário, mas ele é muito receptivo, ele, enfim, fala sobre todos os assuntos quando pode e tal. Bem bacana. O nome O Viajante das Estrelas, ele surgiu. Assim, eu pesquisei de várias formas, tudo quanto é nome para blog, fiz uma lista gigantesca de possíveis nomes para o blog. Blog do João, João e os livros, No Mundo do João, os nomes bem. Alguns bem grotescos, se eu for colocar eles todos, porque dei uma certa vergonha, né? Brincando. Mas eram nomes que não tinha essência, sabe? Eram coisas rasas, e eu gosto de essência. Então aí eu parei em determinado momento e decidi, não, preciso encontrar um nome que, né, seja forte, que as pessoas gravem na mente. Aí eu pensei, bom, se eu estou fazendo uma coisa que é porque eu gosto, que é a minha paixão, né, que é a leitura, os livros, tal, eu preciso pensar no nome que una as minhas paixões. Eu gosto de viajar, ainda que não, né, fisicamente, mas em pensamentos eu viajo, que é uma beleza. E quando eu estou lendo, então, Era Uma Vez o João. E eu gosto de estrelas, eu sou apaixonado por estrelas. Então veio o nome, o Viajante das Estrelas. Antes disso tinha havido o Viajante das Letras, mas eu vi que o Viajante das Letras já tinha um blog. Tal. E semelhante ao Viajante das Estrelas, tem um blog chamado O Andarilho das Estrelas. O andarilho não me veio como sugestão, mas acabei encontrando ele depois e, enfim, tá desatualizado, acho que a pessoa não atualiza mais. E quase como que uma inspiração divina veio junto o slogan das estrelas, as letras. Que aí seria uma espécie. Como se eu morasse na estrela, em uma estrela, tivesse, fosse, a estrela fosse a minha terra natal, a minha residência, e por alguma razão eu caí de uma estrela e vim parar no planeta Terra. Depois de um determinado momento eu me apaixonei pelas estrelas. Olha que maravilha, uma coisa poética, quase, né? E aí ficou isso, ficou o Viajante das estrelas às letras, até hoje, e assim será enquanto eu puder manter ele, atualizar ele. É claro, alguns escritores me perguntam se eu cobro alguma coisa, é claro que não. Outros já me sugeriram abrir lá o do Google, o AdSense, colocar propagandas e tal, para gerar lucro pro blog, mas não quero, não faço, porque o blog é uma coisa que eu realmente gosto, que eu amo de paixão. Eu estou fazendo algo que eu gosto, que é divulgar a leitura, a literatura, a lusofonia. E quando é algo que você realmente gosta, que você faz com o coração aberto, não há dinheiro que pague tudo isso. É claro que é bom, porque, né, infelizmente não teria condições financeiras para fazer tudo isso. Mas, por enquanto, graças a Deus, eu não preciso obter dinheiro com o blog. Porque trabalho e tal, enfim. Então, ganhar dinheiro com o blog está fora de cogitação. Mas os escritores, eu recebo livros e isso já vale qualquer dinheiro. Aliás, livros que os escritores gentilmente me mandam. Eu tenho uma certa dificuldade para receber livros aqui em casa porque, olha, os correios da minha cidade é uma tristeza. Eu tinha um carteiro que ele já estava aqui há anos, mas eu não sei o que aconteceu, se ele se aposentou ou se ele foi para outro lugar, e ele entregava tão certinho as correspondências aqui em casa, tudo. De repente, trocaram de carteiro e aí começou a fazer uma troca constante, sabe? Então, enfim, a coisa desenrolou, desandou de vez. A ideia deste canal do podcast não é minha, ela partiu da Lu Andrade, que é uma outra blogueira, para suprir a nossa timidez em frente às câmeras. Nós temos uma amiga em comum, a Priscila Gonçalves, que também ela é youtuber, ela tem um canal no YouTube sobre literatura, sobre livros, que é sobre literatura nacional, assim como a Lu Andrade, que tem o blog Caderno da Lua. E aí surgiu a ideia de criar o blog, o podcast, o canal, para suprir a nossa timidez em frente às câmeras, porque eu sou extremamente tímido. Se tem um ou outro vídeo muito raro espalhado por aí. Mas se eu tiver que falar em frente às câmeras, vocês vão perceber que eu vou estar tremendo, vou estar suando muito de nervosismo e tal. Eu sou muito tímido para isso. Odeio ser o centro das atenções. E eu adorei a ideia. Ela me mandou uma mensagem em junho, né, falando sobre essa ideia, sobre podcast. Eu adorei, fui atrás, pesquisei tudo. Eu já escutava podcast antigamente com uma certa frequência, nos últimos anos não tanto, mas sempre escutava assim que possível. Adorei a ideia, fui atrás, pesquisei as ferramentas necessárias, instalei, comprei alguma outra coisa, e o podcast está aqui. Falta um pequeno detalhe, mas que já está a caminho. Um pouquinho difícil, mas está a caminho. Vocês sabem como é, né? Deve ter aí alguma alguma falha, eu devo ter repetido uma palavra inúmeras vezes, mas o áudio deve não ter ficado muito bom, porque eu ainda não entendo muito bem desse negócio de edição de áudio. Estou aprendendo aos poucos, fazendo alguns cursos, assim como o Photoshop e o CorelDRAW também. A tendência é ele melhorar conforme for passando o tempo. A Priscila, eu já gostaria de recomendar alguns blogs e alguns que eu sigo. Os links tem todos eles lá no meu blog, o viajantedasestrelas.com.br, mas eu vou deixar também aqui na descrição para vocês verem. A Lu Andrade, do Caderno da Lua, tem o blog, tem o canal da Priscila no YouTube, o canal Livroníacos, o Desatinos por Escrito, que é do escritor Joey de Lima, que olha, eu vou fazer um programa só para ele, porque ele é muito gentil. É um dos escritores que eu mais gostei de conhecer. Muito simpático. O blog do Locke, do escritor Alexandre Locke, que é escritor, médico, psiquiatra e filósofo, que é o do Billy Negro, o livro que eu estou relendo atualmente. Eu li este livro em 2015 e estou relendo agora. O Caçador de Górgonas, que é do Igor Daniel, um outro escritor, que eu também postei há pouco tempo, a semana passada, sobre ele no blog. O Palavra Pensada, do Carlos Rodrigues, que é um outro escritor. E o Tomo Literário. O Tomo, esse blog é uma coisa fantástica, porque o rapaz que administra, o Eudes, ele é muito simpático, também é voltado para a literatura nacional, e vale a pena ler. Vale a pena acompanhar, porque ele faz atualizações constantes. Eu preciso perguntar para ele como que ele arruma, como que ele consegue fazer tantas publicações. Preciso do segredo. Se estiver me ouvindo, Tomo, fica a dica. É Eudes, mas eu costumo chamar ele de Tomo, então eu sempre falo Tomo. E vale a pena. Todos esses que eu falei, eu vou deixar o link, vale a pena conhecer. Depois da Filhos do Vento, a editora, a primeira editora parceira, veio a Shoba, que até então eu chamava de Escoba, mas eu descobri, não tem muito tempo, num vídeo deles no YouTube, que a pronúncia correta é Shoba. Então, em livros incríveis, fantásticos, que eu vou falar também sobre eles aqui. Todos esses escritores que eu vou falar, que eu li, que eu acompanho, e todas essas editoras que eu vou falando ao longo do tempo, até a Talentos da Literatura, o selo da Novo Século, que é o que eu mais li livros, são editoras, são escritores que escrevem livros incríveis que me fazem pensar, que me fazem refletir e que me fazem ir atrás de mais informações, buscar mais informações, que não me limita apenas ao livro, que expande, que abre o caminho para que eu possa fazer uma longa viagem. E eu amo leituras neste estilo, que me fazem sair da cadeira e ir atrás de informações, que me fazem encher o livro de blocos de anotações, não nos livros, nas folhas, porque eu corto os meus pulsos se eu riscar algum livro, mas no bloco de nota autoadesivo, eu encho os livros. E eu gosto desse tipo de leitura. Se alguém quiser me dar de presente, fique à vontade. Não tenho preconceito contra as outras. Eu leio, enfim. Leio da mesma forma. Eu só não gosto daqueles livros que têm temática sexual, erótica e tal, porque realmente não é meu estilo, não me acrescenta. Enfim. Não é uma coisa que vai, ó. Deve ter lá o seu valor, mas para quem realmente curte aquele tema, o que não é o meu caso. Mas se tiver que, enfim, divulgar o trabalho, eu vou divulgar, porque é o trabalho da escritora. Ela tá escrevendo um tema que ela se aprofundou, que ela gosta, então ela merece ser divulgado, tal. Mas não é a minha preferência literária, não é uma coisa que eu gosto de ler. Esse foi o primeiro. Eu não vou falar muito, porque ó, já tá 24 minutos de áudio e esse já é o, sei lá, trigésimo áudio que eu tento gravar e não consigo. O outro que ficou perfeito eu perdi todo, porque, enfim, né? Eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro programa. críticas, sugestões, reclamações, por favor, utilizem, usem e abusem dos comentários, mas sempre com respeito, tá? Porque o respeito é a base de tudo. Eu até postei no... Eu até coloquei na descrição do meu grupo, que eu vou deixar o link também na descrição, do meu grupo no Facebook, no grupo do blog, aliás, um trecho de respeito que resume todas as regras que eu possivelmente poderia publicar. Eu vou ler aqui para vocês. Olha, o grupo, editar pro Facebook, pro YouTube. Os comentários estão abertos a todos, mas só peço que façam uso dele com respeito. Para te ajudar, eu não preciso de algo em troca, preciso do seu respeito. Se quiser publicar, publique. Se quiser comentar, comente. E se quiser curtir, curta. Só peço que faça sempre com respeito, porque respeito é a base de tudo. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo. Eu vou fazer postagens de programas sempre aos domingos, tá? Esse eu estou postando na segunda-feira, porque eu não consegui postar ontem, mas será sempre aos domingos. Eu vou colocar mais detalhes lá no blog para que vocês possam ler e acompanhar. Muito obrigado.